chegando a maior família tricolor do Brasil e tem que respeitar. Faz barulho aí! Que festa linda! Alô, família tricolor! Mostra sua força! Alô, Brasil! Vai ter sempre quis fazer a festa sem eu ser feliz. Hoje o bicho vai pegar. Vem ver a plateia. Saiu da tela, entrou na mente. É um terror independente. Hoje o bicho vai pegar. Fechou, fechou. Vem, fechou. Vem.